agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Diga Lá ao Senhor Fado aqui na Antena Web. Eu sou Joana Santos e vou trazer para si um pouco mais da alma portuguesa. Hoje dedicamos este Diga Lá ao Senhor Fado à canção ao Fado de Coimbra. Fado esse que é trazido aqui por grandes, grandes fadistas, muitos deles doutores, professores, reitores, não importa. O que importa é que todos eles trazem para nós um pouco mais da alma portuguesa. Prova disso são os fados que escolhi para si. Mas antes de lá irmos, já sabe, e deixo-lhe novamente o recado, que em www.radioantenaweb.info pode nos deixar o seu pedido, a sua dedicatória. Ou então, envie-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. Um e-mail que também está sempre à sua disposição. Vamos ficar agora com Quando os Sinos Dobram, na voz de Augusto Camacho. Depois chegamos com Fernando Machado Soares, com o fado Canções das Lágrimas, e terminamos com o fado Passarinho da Ribeira. Três grandes fados aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre em português. Thank you. toca nossos ar. Lágrimas que a gente chora, isso foca nossos ar. Diga lá, ó Senhor Fado, com Joana Santos. Thank you. E agora, neste Diga Lá ao Senhor Fado, vamos prosseguindo com mais fado, mais alma portuguesa, mais representações daquilo que grandes doutores, grandes cantores, grandes fadistas fizeram no nosso fado de Coimbra. Fizeram e continuam a fazer. Vamos chegar com O Meu Menino, na voz de Alfredo Correia. Depois, ficamos com Preciso Acreditar, na voz de Luís Góis. E terminamos esta seleção com Fado dos Passarinhos, na voz de António Bernardino. Três grandes fados, três grandes fadistas, aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. É preciso acreditar que o sorriso de quem passa é um bem para se guardar, que é luar o sol da graça que nos vem iluminar, com amor alumiar. É preciso acreditar, é preciso acreditar que a canção de quem trabalha é um bem para se guardar,

antes de me ir embora, deixo também o recado que em www.radioantenaweb.info pode fazer os seus pedidos, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Peça o seu fado, deixe que essa alma se inebrie, fique totalmente emocionada com os nossos fados, ou então deixe que esse coração palpite ao máximo. É sempre bom deixar que o coração palpite ao som das cordas de uma guitarra. Ficamos agora com um grupo de fados e guitarras de Coimbra com o tema Coimbra, Menina e Moça. E terminamos este Diga Lá ao Senhor Fado com Balada do Outono na voz de José Afonso. Dois grandes fados para terminar este Diga Lá ao Senhor Fado. Fique bem, tenha uma ótima tarde, um resto de dia muito feliz com tudo o que tem direito, cheio de boas emoções, boas energias e momentos especiais. Até amanhã. O Diga Lá ao Senhor Fado volta com certeza aqui na Antena Web, sempre, sempre, em português. Passadas do rio, meu sono vazio não vão acordar. Águas das fontes caem, a ribeira chorar, que eu não vou a cantar. Rios que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar. Águas das fontes caem, a ribeira chorar, que eu não vou a cantar. Água